Olha! Eita! Arrasou no Black Mirror desse aí. Gostou aí, Black Mirror, minha filha? Que é tecnologia, não é feitiçaria, não, minha filha. Bom dia, boa tarde, boa noite, meus amigos, minhas amigas. Esse é o nosso segundo episódio. Estamos aqui todas juntas novamente. Eu estou com quem? Bianca. Bianca e Dona Lúcia. Olá, gente. Tudo bem, meu povo? Tudo ótimo. Tudo bem. Tudo ótimo. Então, gente, vocês estão bem por aí? Como é que você tá aí, Bianca, nessa tempestade básica de neve que nós tivemos? É, eu tô ótimo. Eu tô aqui debaixo das cobertas. Que delícia. Só olhando o gelo do lado de fora. Olha que coisa maravilhosa. E Dona Lúcia, nevou aí? Como é que foi? Aqui onde eu tô ainda não, estou esperando aqui, ansiosíssima. Doida pra cantar Let It Go, né? Demais, fazer um clipe no meio da rua. A Elza. A gente vai começar com um quadro novo, já que agora nós temos uma audiência. Olá! O quadro vai ser E o Beijo Vai Pra Quem? A gente tem muito beijo pra mandar. Que é pra gente falar de todos os comentários que nós tivemos, todas as mensagens, todas as mentions. Vou começar com a Dona Lúcia. Você tem beijo pra alguém, Dona Lúcia? Ah, eu tenho, bem rapidinho. Queria agradecer os amigos que divulgaram o podcast. A Sara Monteiro, Marcos Gudmundsson, o Alexandre Dias, o Vitor Blum, Hugo Acácio, a minha prima Samara, minha tia Valnísia, minha mãe, a família em peso. Beleza. A Ilana Bernardo, a Lara Rio, a Hermínia, o Diego Rodrigues, que inclusive a Débora conhece. Mundo Pequeno. Todos os amigos que começaram a seguir a gente, a dar feedback, isso é muito legal. E é isso. E Bianca, você tem beijo? Beijo vai pra quem? Tem uma lista enorme. Ó, beijo pra Dona Flora Mesquita, Flora Hortência, beijo. Paula Indalécio, que tá lá no Brasil. Ô, oh, Paula, com saudade. Beijo. Bruna Meira, a minha amiga Anjo. Beijo, obrigada. Natália Alves, que tá no Brasil. Tá lá no... Minha, tá no Ceará. Aproveitando uma hora desse. Arrasou. Beijo, Natália. Beijo, Ina! É, Joyce Marques, Joyce Lene. Beijo, Joyce. Bárbara Abreu, beijo. Obrigada. Camila Gomes e Karina, beijo para as duas também. Obrigada, amigas. Arrasaram. Obrigada por terem compartilhado e divulgado a gente. Beijo. Todas lindas, todas maravilhosas. Só anjos. O beijo vai para Félix Tabosa e Robson Araújo, os meus amigos de calçada do Conjunto Ceará. Tivemos um comentário da Vanessa Yoda. Ela disse que está se organizando para vir para a Holanda e disse que quer tomar um café com a gente. Acho chique. Já é. Já pode vir. Vou dar um beijo aqui para a Natália Nila Gomes, para a Marcela Ximenes, que vamos ter conversas bem brevemente. A Luciana Bolt, a Débora Oliveira, perdão, a Dayana Oliveira, a Débora Meira, que é uma artista maravilhosa cearense, um cheiro. A Bruna Bezerra com S, outra artista maravilhosa cearense, um cheiro. Fabiane Maciel, a Lígia Lécia, a Raíssa Santos, a Salma Cerqueira, na Bahia, um cheirão. Minha amiga Erika Menezes, minha Luana Rocha, que é minha prima, um cheiro. E a Juliana Guedes, que também pretendo conversar com ela, trazê-la aqui pra cá, pra gente ter umas conversas básicas das experiências que ela teve aqui. Então, um cheiro pra todo mundo e um beijo. Posso falar uma coisa? Pode. Gente, quem não entrou na área do beijo aqui... A área do beijo é ótimo, né? Na barraca do beijo. A gente tá gravando com muita antecedência esse episódio, então você entra no próximo episódio, ok? Com certeza. Próxima barraca do beijo. Isso. Ai, tinha que botar o nome barraca do beijo, achei ótimo. Ai, barraca do beijo é bom. Também funciona bastante. Vamos seguir com o nosso podcast. E o assunto de hoje é um assunto polêmico. É, choque de cultura. Ai, meu Deus. Pensei em fazer uma piada com choque de cultura, mas não vai rolar. Mas vamos lá. Basicamente, na hora que a gente se muda, que a gente vai para um canto novo, a gente vai com muitas expectativas. E acontece as primeiras experiências, naquela primeira experiência, aquele repertório que você tem na sua cabeça de expectativas e ideias e costumes, se choca com a realidade, com o que existe, né? Uhum. Consequentemente, por mais que você deseje estar naquele canto, sempre vai ter aquele negocinho, aquela mudança, aquele negócio que vai dar aquele clique de opa, poderia ser assim, poderia ser assado, né? A gente vai começar com um assunto que pra gente que é brasileira é extremamente caro, né? Já que a gente é tão ligada afetivamente, que é comida. Ai, que delícia. Comida, eu acho que pra gente, né, é o primeiro passo, né? Uhum. Verdade. E aí, Bianca, como é que foi pra tu, pra chegar aqui com a comida holandesa? Quando eu cheguei lá em 2014, tinha passado por um processo de emagrecimento durante um ano. Então, eu ainda era muito regrada na minha alimentação. E quando eu cheguei aqui, que eu via que tinha muitas opções de vegetais e muitas opções de salada. E as pessoas eram muito, digamos assim, saudáveis, né? Elas comem muito bem, elas comem muitos vegetais e saladas. E muito pão integral, arroz integral. Então, eu estava muito feliz, porque aquilo pra mim é como se eu tivesse aberto o Instagram de uma blogueira famosa, fitness. E tivesse todas essas opções na minha mão, né? Verdade. Então, durante muito tempo, assim, durante alguns meses, eu conseguia comer aquela comida, como se eu tivesse de férias mesmo, assim. Depois de um tempo, é como se você começasse a sentir a saudade de casa, né? De repente, bate saudade daquele arroz e feijão do seu dia a dia. Ai, com certeza. Com certeza. Bate a saudade, assim, do pão fresco de manhã, sabe? Ai, não, eu tenho saudade de um creme de galinha com uma paçoca, um arroz. Exatamente, todas essas coisas que... Demais. Pelo menos as que eu comia lá no Paraná era muito... de manhã era o pão francês, leite tem em qualquer lugar. Sim. E aí de almoço uma comida quente, aí na janta uma comida quente, enfim. De café da manhã não tinha pão fresco pra começar, era pão... Pão e forma, tipo aqueles pão Pullman que a gente come no Brasil, né? Só nossa, que aqui... é uma dor não ter pão fresco. Não tem. Aqui não tem nem padaria, assim, com pão fresco de manhã. Então, eu comecei a sentir falta dessas coisas. Então, assim, não foi legal no começo, porque tudo era novidade, né? Quando é novidade, a gente se empolga. Mas depois de um tempo, bateu a saudade. Eu fui perdendo um pouco de gosto de comer. Então, passei a comer só o que era muito gostoso, que eu já comia no Brasil. Tipo, pizza, lasanha. Porque essas coisas a gente já tinha no Brasil. Agora, não tinha arroz e feijão. Naquela época, eu não comia de jeito nenhum. Porque eu tinha que comer o que me providenciavam, assim. Foi difícil. Não ter aquela base de arroz e feijão, pra mim, foi bem complicado. Mas isso na casa que você veio no projeto de au pair, né? Isso. E aí, quando você foi pra sua casa, como é que foi? Quando eu vim pra minha casa, eu tentei... Bom, eu moro com um holandês. Obviamente que ele não come arroz e feijão todo dia e vai comer. Vai matar a criatura, cair no chão. Nossa, é maçante pra ele. E pra mim também era maçante comer as comidas holandesas. Então, a gente resolveu fazer um combinado, assim, né? Quando eu vou cozinhar, eu cozinho o que eu quiser. E quando ele vai cozinhar, ele cozinha o que ele quiser. Então, assim, a gente come comida brasileira e holandesa também. Então, hoje a gente tem um equilíbrio maior. Só um adendo. Vindo pra cá, eu percebi que a comida brasileira, ela acaba se você tirar alho, cebola e leite condensado. É verdade. E creme de leite também, eu acho. Com certeza. Acaba. Não tem o que você faz. Olha, a primeira vez que eu vi alguém cozinhando arroz aqui, eu fiquei em choque. Por quê? Eu fiquei em choque porque o arroz, o holandês cozinha o arroz assim. Eles fervem a água e aí eles colocam o arroz pra cozinhar. E aí, a hora que o arroz tá cozido, eles escorrem o arroz. Como se fosse um macarrão. Não bota nada. Não tem sal, não tem alho, não tem absolutamente nada. É como se eles tivessem feito uma pasta, assim, sabe? É a coisa mais horrível do mundo. Eu não gosto. Vale que esquisito. Então, né, assim, pra gente que tá acostumada com tempero, com sal, como é que você vai gostar, né? Vai. A gente é muito mais dependente ainda do alho, sabe? Sim. Tudo que eu vou fazer tem alho. Eu não consigo fazer nenhuma refeição sem o alho. Ai, mas eu também adoro o alho. Gente, alho é tudo de bom. Alho é a melhor coisa que existe. Inclusive, até uma coisa interessante, né? Nós brasileiros, a gente tem uma relação muito, muito afetiva com a comida, né? Sim, com certeza. E aí, para eles, assim, a impressão que eu tenho para os holandeses é que a comida ela só tem realmente aquela função de nutrição. Uhum. Pela tua convivência, Bianca, tu sente isso? Ah, claro, sinto sim. Eu acho que eles são, não sei se sofrem, mas eles ainda vivem muito aquela realidade de escassez, de você comer só pelo necessário. Eu acho que é principalmente por causa da Primeira e Segunda Guerra. Com certeza. Então, eles não gostam de gastar muito dinheiro comprando comida, ou não gostam de cozinhar muito. Então, a comida que eles vão cozinhar... Já no Brasil, a gente gasta muito dinheiro com comida, né? Tudo é em volta da comida, do restaurante, todos os encontros no restaurante. A comida é afetiva pra gente no Brasil. E aqui, você comer muito, pra eles, assim, é um desperdício. Por que que você tá comendo muito? Você comeu o suficiente por uma refeição. Então, eu senti essa diferença, sabe? E uma coisa, né? A gente não vê aqui, pelo menos aqui na cidade de Roterdã, eu não vejo restaurante de comida holandesa. Não. Ela não conta. Mas eu não, você não vê assim, não. Eu vou aqui nesse canto aqui que tem comida típica. Você encontra um restaurante panqueca, você encontra. Acabou. Eu acho que acabou. Tem, os restaurantes que eles chamam de cafés aqui, eles fazem algumas comidas tradicionais, que são tipo o stamppot, que é aquele purê de batata com vegetais e carne. Mas assim, não é exclusivo, não, você não vai achar um restaurante que é exclusivo de comida holandesa, isso não existe. Não acha. Lá tem uma comida do Suriname, tem uma comida, sei lá, da Indonésia, tá tudo Sim. misturado. E Lúcia, para ti, no momento, como tá sendo assim? Você tá de mente aberta para comida galesa ou você tá tentando lidar? Cara, é assim, a comida aqui, eles têm muita influência de comida indiana, né? Sério? Seríssimo, porque o Império Britânico, a Índia fez parte do Império Britânico, né? Porque eles invadiram. Uma colônia, né? Então, durante muitos e muitos anos, muitos soldados iam para a Índia. Então, eles trouxeram de lá isso e o povo de lá que veio morar aqui também trouxe a cultura para cá. Então, todos os pubs têm o prato indiano, todos os tipos de curry que você possa imaginar. As comidas são muito apimentadas. Pode falar palavrão aqui? Pode. Haja cu, viu? Para tanta comida apimentada. Porque eu não sei como é que eles fazem. Ai, não edita não, deixa o cu viver. Ai, ficou ótimo. Eles comem tanta comida apimentada que na primeira vez que eu vim, 9 anos atrás, eu saí de Fortaleza, não comia peperoni, que eu achava apimentado. Caramba. Pra ter noção. E hoje eu como comida apimentada com meu marido e eu chego até o médio, de boa, sabe? E ele come o mais apimentado suando, mas ele come até o fim. Gente do céu. E ele come com gosto. Então é bem assim aqui. E a questão do arroz aqui também, não comem arroz, a não ser que seja numa comida indiana, tailandesa, mexicana, que tem alguns acompanhamentos que é o arroz, né? Que eles usam o arroz. Mas fora isso, as comidas aqui, o acompanhamento, o carbo que eles usam é a batata, né? E eu acho que isso tá na Europa inteira. Eu tava lendo alguma coisa nesses dias que foi um dos ingredientes que não faltou durante as guerras. E o peixe também aqui também não faltou. Então acho que eles usaram isso para fazer o fish chips, né, que é o prato típico daqui, que é o peixe com batata frita. Mas no momento que você tá aí, você acha que cozinha assim comida brasileira? Aqui, se eu quero comer um arroz, tem um arroz pronto que eles vendem que dá para enganar. Porque o arroz mesmo que a gente usa no Brasil, longo, fino, tipo um aqueles, é muito difícil achar que eu acho que eu já vi uma vez, que é o branco que a gente usa. Eles vendem muito aquele tailandês, aqueles outros, sabe, mais fininho. Eu trouxe feijão do Brasil para cozinhar, porque aqui tem um feijão em lata. Ai, que horror. É aquele que vem com molho de tomate, né? É, mas também tem o seu molho, se eu não me engano. Mas não é muito comum, sabe? Então, assim, às vezes quando eu tô com saudade, eu cozinho feijão, que ficou famoso, meu feijão, graças a Deus. Mas, assim, eu tô de boa com a comida aqui, porque eles comem muita coisa assim, que é normal, tipo pizza, lasanha. Eu e o James, a gente ama pasta. Então, a gente come muita pasta, a gente compra pasta integral, para não ficar muito pesado, né? E é isso, a gente come muito frango, faço frango, filé de frango no forno. Então, tipo assim, são comidas que não saem muito do que eu já comia, entendeu? Sim, sim. Agora, voltando à questão da pimenta, talvez seja uma coisa realmente daqui, sabe? Teve uma vez que eu e o Pedro fomos experimentar um wok. Aí ele tava super aventureiro nesse dia, assim, ah, vou comer o apimentado. E aí, na hora que ele tava colocando assim no prato, que ele foi dar aquela... Sabe aquela chupadinha no macarrão que faz... Menino, o negócio ricocheteou, o molho pegou no olho dele. Ele viu a alma que saiu correndo. Caramba. Aqui, ah, meu Deus do céu, e gritando, eu fiquei desesperada, nossa, ele tá passando mal, não, foi a pimenta, e a pimenta doía, sabe? Eu fui experimentar, automaticamente desentupiu todas as minhas vias, sabe? Eu tava respirando até melhor, de tão apimentado que tava. Eu acho que a pimenta, ela dá uma esquentada na comida, então, pra esses países frios, eu acho que pra eles a sensação é muito boa, tá comendo uma comida apimentada, sabe? E não consequentemente, a pimenta tem que estar acompanhada de uma comida salgada, né? This is the last call for the 12 o'clock British Airways flight BA412 to Amsterdam. Would passengers for this flight please proceed without delay to gate 17. Teve uma coisa também que eu achei interessante, que eu percebi. Particularmente eu tinha uma noção de comida brasileira ser muito nossa. Única, exclusiva, só tinha... Sabe? Não, só existe aqui. E aí quando a gente... Começou a cozinhar, né? Porque, enfim, mudou, tem que começar a cozinhar, não tem essa. E aí eu comecei, ah, meu Deus, como é que eu vou achar arroz? Como é que eu vou achar feijão e tal? E aí, Roterdã é uma cidade muito imigrante-based, sabe? Então, tem muitas etnias aqui, muitos filhos de imigrantes. Então, é muito comum você encontrar supermercado turco, supermercado indiano, asiático, é facílimo. E aí, à medida que a gente foi morando aqui, eu encontro feijão... O nosso feijão, que é o feijão mulatinho, no supermercado turco. Nossa! O arroz, que é o basmati, né, Bianca? Uhum. É, basmati. Ele tem no Albert Heijn, né, que é o maior supermercado aqui da Holanda, mas tem todo canto, e é fácil, né? Turcos também tem uma coisa com laticínios que é muito parecida com a gente, assim, essa coisa de... Até aquela dica que você me deu, Bianca, do requeijão. É turco? Ah, uma coisa também interessantíssima. Achei goma de tapioca no supermercado asiático. É muito louco. Sim, acho sabe? Fácil. E aí quebrou mais esse paradigma assim de não, nós inventamos isso, nós fizemos isso, entendeu? É uma coisa do mundo. Uhum. Que foi compartilhado, né? Essa questão que a Bianca falou das coisas saudáveis, nossa, eu achei uma coisa maravilhosa, porque você tem coisas muito acessíveis, tanto acessíveis de quantidade quanto de preço. Muito mais do que no Brasil. Então, você sente que você pode comer muito bem gastando muito menos. E aqui, o governo, ele incentiva muito coisas saudáveis. Então, tipo, até para você comprar um refrigerante, se for um refrigerante com açúcar, tipo uma Coca normal, ela é mais cara do que a Diet. Legal isso. O governo aqui, ele pega muito pesado com coisas com açúcar, com farinha. Então, os produtos mais saudáveis, eles têm um incentivo do governo que eles pegam muito pesado e me lembrou até daquela época que a gente era criança, que no Brasil eles fizeram um marketing contra o tabagismo, que era direto. Então aqui com açúcar é muito assim, então as pessoas já têm uma noção de comprar coisa assim, com menos açúcar, com menos farinha, então eu vejo isso aqui bem forte, sabe? O que eu reparo aqui também, em questão de comida saudável, às vezes quando você vai comprar um pão branco ou você tá num restaurante e pede um pão branco, sei lá, pra acompanhar a sua comida, pra eles às vezes chega a ser um choque, assim, nossa, mas você vai comer pão branco? Nossa, mas você vai tomar refrigerante? Nossa, mas você vai comer doce todo dia? Mas você come chocolate todo dia? Chega a ser quase, tipo, uma ofensa, assim, nossa, mas por que que você não come saudável? Saudável é a primeira opção, não é a gente passa a semana exatamente inteira comendo ruim, aí chega, não, realmente, essa semana eu comi mal, vou comer saudável. Então, para eles, comer saudável é prioridade, sempre. E outra coisa, essa questão do governo ficar em cima, eles fiscalizam muito a questão, se você está vendendo algo integral, ele é integral de verdade, não é aquelas coisas que a gente comprava, que era fingimento de integral, não, aqui é integral de verdade, o macarrão é integral, o pão é integral. Então, isso é muito bom pra gente. Legal isso. Eu percebi também uma das coisas que foi muito visível para mim, a questão do doce e do salgado, de produtos industrializados que são internacionalmente conhecidos. Eu lembro de ter tomado Coca-Cola, fazia muito tempo que eu tomava refrigerante, foi colocado no copo e eu percebi que o líquido era mais claro que no Brasil. E menos doce. É, batata frita aqui, né, a chips, essa industrializada, também tem muito menos sal. Pão aqui, pão integral, você escolhe o nível de grãos que tem no seu pão. Tem um que é um bem preto, não sei falar o nome, mas, tipo assim, literalmente, se você come uma fatia desse pão, você se sente cheio de tantos grãos que tem dentro dele. Então, realmente, é um cuidado enorme. Teve uma postagem recente, inclusive, de um perfil no Instagram, chama Ficar de Colanda. Ela fez um post, eu não me recordo o nome da dona do perfil, mas ela fez uma postagem sobre ovos aqui na Holanda. Você compra também baseado no tipo de criação que os frangos têm, sabe? Esse aqui foi criado no terreiro. Não, esse aqui fica 2 horas no terreiro. Ele tem um recreio de 2 horas, sabe? Eu achava, eu ia no supermercado e eu ficava, gente. Assim, oi moça, eu queria um ovo de um frango que teve 1 hora de recreio, por favor. Tinha que estar com sandália para não botar o pé no chão. Então, assim, eles realmente são muito preocupados com essa questão, né, do bem-estar e de não ter muita gordura, não ter muitos conservantes. Que, em contrapartida, esses produtos industrializados, para a gente, quando nós chegamos, como aqui o mercado é muito barato, né? Assim, foi um momento, assim, de barata voa, de desespero, né? De chegar no Lidl ou no Abashai e ver aquele pacote de picolé magno, 10 por 5 euros. Ah, baratíssimo. Foi o meu fim. É muito barato. Eles também, às vezes, eu vejo que eles classificam a alimentação, assim, de saudável e não saudável pela sua condição social. Quando a pessoa é muito pobre, ela tende a ter uma alimentação bem pobre também. Ela come muito coisas saturadas, muita fritura, muita carne, muito industrializados, e aí vai. Aqui eu acho muito misturado isso, sabe? Porque tem comida pronta de todo tipo que você pode imaginar, desde a salada até comida indiana, mexicana, tudo, tudo, tudo. Então, vamos seguindo aqui pro próximo assunto, gente, porque comida, né, a gente vai falar forever. Dá assunto demais, armaria. Dá assunto. O próximo assunto, gente, é clima. Como é que foi? Eu vou começar falando como foi pra mim, porque ainda nunca me acostumei. Cara, difícil, inferno. Né? Olha, eu cheguei aqui na Holanda em fevereiro, dia 10 de fevereiro. E tava inverno. E no dia que eu cheguei, nevou. E na hora que eu saí do avião, que veio aquela tijolada de vento assim na minha cara, assim, vai, toma. Eu fiquei assim, meu Deus do céu, o que eu tô fazendo aqui? E a Nossa Senhora, nem roupa eu tinha, minha gente. Nem roupa eu tinha. Eu não ia comprar casaco em Fortaleza, né? Como é que eu vou achar casaco em Fortaleza? Verdade. Então, a gente ainda foi inventar de comprar o casaco aqui. Só que nós, como chegamos em fevereiro, como eu disse, não tinha casaco. Porque eles estavam vendendo roupa para primavera. Então, foi outra tapa que a Débora tomou, assim, na cara. Lúcia, tu também que chegou no inverno, mulher. Como é que tá sendo aí pra tu? Cara, eu só chego aqui em época fria, parece um chamado, assim, vem. Porque a primeira vez que eu cheguei, eu vim no outono, né? Deu aquele baque, mas foi ok. E as duas outras vezes eu cheguei no inverno. Mas eu achava que eu ia sofrer mais, e pra mim foi ok. Lógico que você sente muito frio, mas por incrível que pareça, pra mim tá ok. Eu estando vestida, até porque tem muito lugar que é aquecido, as casas são aquecidas. É. Aí, às vezes, se eu sei que eu vou para um lugar que é aquecido, eu já nem coloco muita roupa de frio, muita camada, porque chega lá tem que tirar, entendeu? É verdade. Então, e eu, hoje em dia, tipo, já tô praticando esporte no frio, já tô correndo, então já tá ok para mim, não tô sofrendo muito, não. Eu achava que eu ia sofrer bem mais, sabe? E tu, Bianca, para ti, como é que foi? Tu chegou em que período mesmo? Cheguei em setembro, ainda era quente, ainda saía de... Bom, não era quente como no verão, mas ainda dava pra sair de blusinha, de vestido, de... sei lá. eu peguei numa época em que o Brasil ainda tava com o mesmo clima do que a Holanda, sabe? Tem essa época do ano em que a gente tá no mesmo... Falo que a gente tá na mesma temperatura. Olha só, quem tem estações do ano nunca... Eu acho que em setembro no Paraná já é tipo o fim do inverno, e então no Paraná é meio fresco, sei lá, a gente consegue chegar a uns 15 graus, 20 graus nessa época, e aqui tava a mesma coisa, então foi ok, eu vim do Brasil com uma camisa de manga longa, e quando eu cheguei aqui tava a mesma temperatura, não precisei colocar mais nada. E aos poucos eu fui comprando as coisas. Então, quando eu aguentei até mais ou menos dezembro com um casaco que não fechava. Aqueles casacos de inverno que não fecham, sabe? Uma lã. Eu não sei exatamente como que chama aquele tecido. Mas aí, olha, teve uma época que eu não tava aguentando mais, mas eu não tinha dinheiro. Então, eu tive que aguentar até a liquidação de inverno, que foi um dia depois do Natal, para comprar uma blusa, um casaco de inverno. Mas assim, eu acho que eu tinha tanto fogo no cu quando eu cheguei, que eu não passava frio. E outra coisa que eu acho que me ajudou, eu não pensava muito no tempo, entendeu? Como eu tinha um ano para ficar aqui e eu queria muito aproveitar, eu saía independente do tempo. Às vezes saía debaixo de neve. Eu lembro que eu cheguei a dormir na estação central. Dormi não, fiquei acordada. Mas na estação central de madrugada, com uma sensação térmica de menos 8. Era horrível, assim. Eu ficava nessas situações. Entendeu? É o fogo do toba. Não adianta, meu filho. O fogo no toba vai te esquentar. Mas sabe o que é que eu acho pior dessa época de frio? É quando você tá em casa. Porque mesmo com a casa pior. Aquecida, eu tenho que abrir a janela para entrar vento em casa, porque eu não posso ficar no abafado em casa. E as casas têm carpete, então você tem que abrir, senão fica um fedor. Parece casa com cachorro. Eu digo que fica com cheiro de bunda. Exatamente. É um cheiro muito de humano. Mas só sente quem é estranho da casa. Porque quem tá na casa já se acostumou com o cheiro, né? Aí eu sempre abro a janela, porque assim, eu queria um lugar que não tivesse muito carpete. Então aqui só tem carpete no quarto. Já porque também eu tenho alergia e tudo. Ainda mais junto com essa história de fedor, de carpete. Então pra mim foi melhor. Aí pra limpar é um horror. Mulher, o prédio que eu moro é um prédio mais antigo, né? Esses prédios mais novos que estão fazendo, eles têm um sistema de filtragem de ar, né? Ah, então não fica essa situação. Mas aqui eu fico desesperada, porque a casa é grande e o aquecimento não é muito bem distribuído. Eu sou super friorenta, então eu não posso nem me atrever a abrir essa janela, porque se eu abrir, minha filha, até esquentar de novo, Jesus amado. É muito grande, tu viu? Na minha sala dá pra fazer uma rave aqui dentro. Verdade, porque é muito grande aí. Dá pra fazer um apartamento só na sala. Essa arquitetura holandesa, viu? Vou te contar. É, olha, eu tenho certeza que a minha sala dá pra fazer uns 3 apartamentos em Amsterdã. Ah, deve dar. O que eu amei, que eu achei... Que eu fiquei rindo depois foi porque tem 2 banheiros, né? Um só pro vaso e um só pro chuveiro e pra pia. Gente, isso é o máximo. Não, mulher. Olha, eu tenho 1,75 m. A porta não fecha, gente, do banheiro de fazer os serviços. Touro. Ou eu deixo a frestazinha assim aberta, ou eu tenho que abrir assim, fazer um espacate assim pra usar. E eu ficava rindo quando o James ia usar o banheiro da Débora. A gente escutava ele se batendo na porta, coitado, ele tentando se encaixar. Coitado. Ele tentando se encaixar dentro do banheiro. Embarque neste portal. Now boarding in this gate. Gente, e verão? Você não passou verão aí não, né? Eu peguei o comecinho só. E tu gostou? Tu achou diferente? Ah, eu amei. Mas... Todo mundo na rua, todo mundo nu, quase nu. Gente, o povo sai do trabalho, já vai beber e fica bebendo até porque o sol nunca se põe, né? Se pôr 10 horas da noite, aí o povo fica bebendo e sai do trabalho. Aqui chega às 11 horas. O povo sai do trabalho 5 e bebe até às 10 da noite, sabe? Mas é porque também eu peguei o começo do verão, então não sei como era o restante, entendeu? Ai, você vai ver. Ai, é tudo de bom verão na Europa, daquelas, né? As ricas. Vai pra Ibiza. meu primeiro verão aqui, sabe, eu não valorizei. Porque eu tinha, né, vindo de Fortaleza, sol todo dia, porra de verão, quer saber de verão? Até ter o primeiro inverno. Aí tu, nossa, ai meu Deus, que saudade, verão. A ficha caiu, assim, sabe? Nossa, como o sol faz falta. Do seu estoque de vitamina D acaba, né? Daí você começa a dar valor no... Esse negócio de sol é tão importante aqui, porque aqui é nublado quase todo dia, né? Então, quando aparece um sol, você sabe que todos os parques vão estar lotados de gente. De gente, de menino, de cachorro. Sim. Todo mundo sai na rua quando o sol aparece. Parece um lagarto. É muito engraçado. Porque onde a gente mora, a gente não dá valor, né? Não. Porque tem todo dia, né? E aqui eles valorizam cada minuto de sol. Bianca, o teu primeiro verão aqui, tu curtiu? Como é que foi? O primeiro verão aqui foi... Bom, eu já tava quase indo embora, né? Então, eu tava numa fase, assim, meio down. Então, eu não aproveitei 100%. Mas eu aproveitei, assim, eu nadei em canal. Ó! Oh. Canal, não, lago. Andou no canal. Eu nadei em lago, desculpa. Tem um lago aqui perto de casa que no verão você pode... Quer dizer, você pode nadar quando quiser, né? Mas no verão é melhor. E eu lembro que eu ia com o Mark nadar nesse lago e... Eu cheguei a viajar também em maio, porque as férias, assim, de verão, entre aspas, começam em maio. Fui pra Grécia naquele ano. Juntei dinheiro durante meses, né? Porque eu era pobre, mais pobre do que eu sou hoje. Então, eu tive que gastar os meus salários, consegui aproveitar assim. E, saía. Ia pra parque bastante, fazia churrasco nos parques. O churrasco que não é churrasco, né? Churrasco de hambúrguer. Ai, é péssimo, né? Gente, a gente tem que falar de churrasco de hambúrguer um dia. Não, no verão, no começo do verão que eu tava aqui, o James, ai, vamos pra um churrasco na casa da minha irmã. Eu disse, vamos, é hoje que eu vou comer uma carne. Cheguei lá, as carnes de hambúrguer assando. Oh, meu Deus do céu. E com tempero de pimenta, que eu quase que eu morro. Putz grila, bicho. Isso é, menina. Vi pra cá, pra Europa, no inverno e no verão, nosso verão aqui, as pessoas são diferentes. Muda o humor das pessoas também. As pessoas conversam no metrô no verão. No inverno, você não vê uma alma viva falando, entendeu? E você vê, assim, o humor das pessoas. As pessoas começam a vestir branco aqui no verão. Eu acho muito legal isso. Você vai comprar uma calça jeans preta numa loja, você não acha uma calça jeans preta, só tem calça jeans branca. Tudo muda. É a melhor época do ano para, pelo menos eu acho, para visitar a Holanda. Verão e primavera também. Gente, o nosso próximo e último tópico é idioma. Não somente para comunicar, mas assim, é uma coisa complicada porque não somente para resolver problemas particulares, mas para dizer o que você está sentindo, poder ser você mesma. Acho que um dos grandes problemas com a questão do idioma é que quando você fala um idioma que não é seu, você é uma outra pessoa. Até minha voz muda quando eu falo inglês, eu sou mais fina. Demais. Lúcia, como é que tá sendo aí com o teu inglês, amiga? Como é que tá rolando aí? Tá dando certo pra desenrolar coisas? Quando eu vim a primeira vez, eu senti dificuldade em entender o que eles falavam, porque o sotaque é totalmente diferente, né? Do que a gente aprende no Brasil, que a gente aprende um inglês americano. E aqui o sotaque é totalmente diferente. Então eu tive essa dificuldade de entender o que é que eles falavam. Quando eu voltei pro Brasil, eu comecei a treinar mais, escutar coisas daqui, ver filmes daqui. Então, quando eu cheguei aqui da outra vez, eu já estava mais atenta e já entendi e já conseguia me comunicar bem. Então, o inglês para mim é que está muito bem para mim. O James sempre fala que eu falo muito bem, as pessoas dizem que eu me comunico bem. Então, foi muito treinamento. Então, para mim está ok. Aqui no País de Gales, é oficial tanto o inglês quanto o galês. Só que a maioria das pessoas falam inglês. Tem até uma piada aqui, que eles falam por que que o governo gasta tanta placa de trânsito em galês se ninguém entende. Caramba! Mas nas escolas, tem muita escola ainda que ensina galês para as crianças. As minhas sobrinhas, elas falam inglês e galês. É muito fofo. Parece, assim, parece que você tá assistindo assim, Senhor dos Anéis, aí passa aquele povo falando aquela língua muito esquisita. É daquele jeito. Quando eu tive a oportunidade de ir pra Cardiff, que eu vi aquelas placas com aquele negócio, eu disse assim, gente, isso eu tenho certeza na minha vida que eu nunca vou conseguir falar isso. É bem Senhor dos Anéis, é bem Senhor dos Anéis. E é uma língua, eu tava até pesquisando, é uma língua mais antiga, é de antes de Cristo. Caramba, não tinha ideia. Mas é interessante, né, Lúcia, deles estarem, pelo menos, resgatando. Porque mantém a cultura, né? Isso. É uma maneira. Porque muita da nossa identidade, ela se transmite pela língua, com né? Com certeza. E tem uma coisa muito louca, assim, que eu tava até conversando com as meninas. Pra mim, que sou cearense e sou usuária de um turno de regionalismo, pra mim existe diferença de agoniado e aperreado. Pra mim são coisas distintas. São estágios diferentes. Que mesmo dentro do Brasil, se eu chegar pra uma pessoa e dizer, hoje eu tô agoniada, hoje eu tô aperreada, ela não vai me entender. Isso nos define muito como pessoa. E, né, e esse pedacinho que a gente tem assim de pegar e tentar traduzir esse sentimento direto pra outra língua é um peso. E essa questão do dialeto também é muito forte aqui, porque você vem para o país de Gales, eles falam de um jeito, você vai aqui para a Inglaterra, que é vizinho, eles falam de um jeito, você vai para a Escócia, é outro jeito, então até você conseguir alinhar o que você está escutando, entender tudo, aí, meu amor, você já está expert. E, Bianca, para tu, quando tu chegou aqui com inglês e aí deu aquela topada no holandês, como é que foi, amiga? Ai, não me preocupava, não, ia ficar só um ano. Então, todo mundo me entendia e eu entendia todo mundo, porque todo mundo na Holanda fala inglês, praticamente. Do lixeiro ao médico, do rico ao pobre, né? Eu falo isso, mas é que a gente sabe que no Brasil a língua inglesa ainda é um privilégio para quem tem mais condições financeiras, né? E aqui, praticamente, todo mundo falou inglês. Então, eu não passei nenhum perrengue, foi ok, mas quando eu me mudei para casa de Mike, que a gente começou a viver juntos realmente, que eu tinha a obrigação de aprender, aí foi um desafio bem, assim, porque eu pensava, eu aprendi inglês sozinha, eu vou aprender holandês sozinha também. Mas, minha querida, mal sabia eu que eu ia tomar no toba de novo, né? Dessa vez, o toba se apagava e se apertava ali, menina, porque foi difícil, viu? Eu entrei para uma aula de holandês, assim, que eu cheguei aqui pela segunda vez, né? A princípio foi ok, não é, o básico, acho que o básico é ok, você tem uma noção, você vai aprendendo rapidinho. Mas aí as coisas foram piorando. Ai, minha filha, ó, só piora, só piora. Não diga isso, não. Hoje em dia eu consigo me virar melhor, então, tipo, eu consegui passar por uma entrevista de trabalho em holandês, eu consegui trabalhar em holandês, eu consegui ir para uma, essa semana, um intake numa escola de holandês, em holandês. Então, assim, o básico eu já falo. E antes eu não entendia muito bem por que eu tinha que falar holandês se todo mundo falava inglês, né? Todo mundo fala inglês, por quê? Mas é isso que a Lúcia falou sobre, e você também, sobre a identidade, né? A língua inglesa é a identidade deles. E a gente sabe que todo ano uma língua morre. Imagina, eles não querem que a língua deles morra também. Não querem? Não querem manter as raízes, né? As universidades aqui, em maioria, já são em inglês. Por que que eles têm que anular ou deixar a língua deles de lado pra gente conseguir se adaptar? Porque a gente não se adapta à cultura deles. Então, hoje, depois que eu me conformei, que eu vi que é importante, assim, aprender e eles estão no direito deles de exigir isso dos estrangeiros, aí fez sentido, sabe? Aí eu acho que até me ajudou a conseguir aprender melhor. Bianca, mas voltando a esse ponto que você tocou com relação ao Brasil, de que as pessoas não têm o inglês como uma língua assim, fluente, né? Depois do português, o James, ele sentiu muito quando, das duas vezes que ele foi para o Brasil, porque ele é uma pessoa muito comunicativa. Demais. Ele fala até com as paredes aqui. Então, ele queria muito se comunicar com as pessoas lá, queria entender a história deles, queria trocar ideias. E as pessoas tinham, ou quando sabiam, tinham vergonha de falar. Sim. Ou ficavam com vergonha mesmo porque não sabia nada. E ele, às vezes, pegava o celular, traduzia as coisas, tentava interagir do jeito dele. E, às vezes, ainda saía, às vezes, uma conversa que eu não sei como, mas, enfim. Mas ele sentiu muito de que as pessoas não falarem inglês. Não, as pessoas não... Eu acho que também falta um pouco de interesse. Porque eu nunca tive interesse em inglês. Eu fiz... comecei no básico, numa escola de inglês, porque eu fui obrigada, praticamente, pelo meu pai. Mas ninguém tem interesse. A gente não vê desenho em inglês. Aqui as crianças só assistem desenho em inglês. Ai, que fofo. Elas começam a ter aula de inglês com 5, 6 anos. Então, é diferente para eles aqui. Eles são praticamente obrigados a aprender inglês. Não tem outra solução. E a gente não. A gente fica naquela eterno to be na escola. Ninguém se propõe a aprender de verdade. The books on the table. Exatamente, é complicado. Voo 3, 5, 9, 8 para Brasília e Cuiabá. Embarque, portão 25. Assim, no caso, como eu sou casada com brasileira, a gente não pratica holandês em casa. Né? O Pedro trabalha numa empresa onde todo mundo fala inglês, né? Então há zero estímulo de aprender holandês, mas eu estou aprendendo a fina força, tentando, né? E aí eu quero falar uma experiência que eu tive, que assim, para coisas básicas, tipo ir no médico, pedir comida, eu estou tentando falar em holandês, e é muito difícil. É muito difícil porque tem aquela coisa da insegurança, né? Você já vai falando assim com medo, a vozinha dá aquela enganchadinha, não sei o quê, né? E aí, eu acho que eu fui fazer um agendamento com a médica, e eu tava ensaiando assim a frase. Tá, vou falar assim? Ah, eu tenho um agendamento com a fulana de tal. Aí eu troquei o com, né, que é o met em holandês, por with. Eu falei tudo certo em holandês, mas falei with. A mulher na hora falou em inglês comigo. Tipo assim, foi pá. É horrível, né? Eu fiquei murcha. Tô toda pra treinar e a mulher te cortou. Ô, mulher, cortou a vibe. Eu fiquei, puxa, minha senhora. Eu sempre fiquei muito mal com isso, porque isso acontece frequentemente. Mas outro dia eu ouvi uma pessoa que é fluente em holandês falar holandês com uma pessoa que também é holandesa, e essa pessoa começou a falar inglês com ela, e aí ela continuou falando em holandês e ele continuou falando inglês. Então, assim, claramente falta às vezes um pouco de esforço também de quem tá falando com você, de entender que você tá praticando ou que você tá falando holandês. Eu percebi assim, não há problema meu se essa pessoa quer falar inglês, entendeu? Eu tô falando certo, é entendível. Dá pra ela entender, dá pra pessoa se esforçar e entender o que eu tô falando, e dá pra pessoa falar comigo, mas você vê que tem gente que simplesmente não quer tentar. Sim. O lance aqui, pelo menos pra gente que é expatriado, assim, vem, aqui na Holanda, basicamente, você pode vir com seu inglês. Tenho certeza que você não vai ter nenhum problema em resolver absolutamente nada. Você vai alugar sua casa, você vai ao médico, você vai fazer suas compras, você vai resolver BO. Porém, aí é o pulo do gato. Você não vai estar aqui de verdade, porque a vida vai acontecer em holandês. Se você falar inglês com alguém vai te responder? Vai. Mas aí ele vai te responder em inglês e vai virar. E vai fazer as coisinhas dele. E não vai puxar assunto com você. O meu incentivo do holandês é esse. Eu quero realmente estar aqui. E exatamente por acreditar que a cultura de um canto também está diluída na língua, eu quero entender esse povo. A gente vai encerrando por aqui, porque é muito assunto. Deixa a gente falar até amanhã. Ah, Maria, tem assunto aqui para um ano. Aquelas coisas, mas assim, para encerrar, a gente tem recadinhos. Recadinho 1, na verdade. Vocês podem contactar a gente pelo e-mail. Então, se vocês tiverem dúvidas, sugestões, a gente está aberta a tudo. Então, você manda no e-mail fuiembora@gmail.com. E agora a gente está chique. Nós estamos em todas as mídias. Babado. Instagram, Twitter e Facebook. A gente vai colocar na descrição do episódio os links para você seguir lá. Tem que seguir, tem que mandar comentário, tem que dar like. Tem que divulgar. E eu não quero nem saber, eu quero meu like. É uma exigência. E fiquem acompanhando, né? O Instagram, porque a gente vai ficar postando muita coisa. Com certeza, porque a gente é fuleira e gosta de postar as coisas. Tá certo? Então a gente vai se encontrar novamente semana que vem para falar de mais coisas. A gente tem muito assunto para falar, né, gente? Verdade. Pois um cheiro e até semana que vem. Beijo, gente. Beijo, beijo, beijo, beijo, beijo, beijo, beijo.